A periferia brasileira, ela nunca esteve tão farta, com a mesa tão farta, como ela tem agora. Quando eu falo em fartura, parceiro, eu não estou falando assim me referindo a carne, arroz, feijão. Eu estou falando de cultura, ó, alimento para a mente. E nisso, o hip hop tem um papel essencial. Eu sou até ousado no ponto de dizer que a periferia brasileira jamais será a mesma depois da chegada do hip hop. Então, cada parceiro, cada favelado, cada morador de rua, cada periférico, cada parceiro que vê no movimento social uma alternativa, ele encontra no hip hop um parceiro. Só para você ver, assassinos sociais, fogo no pavio, eu e Lenine a ponte, tudo isso, se você perceber, aconteceu comigo, mas aconteceu com você também, e você consegue entender o que eu falo.